Bom dia, senhoras e senhores, semideuses e semideusas! Com vocês, mais um podcast da Casa de Hecate, o seu blog favorito sobre Percy Jackson. Hoje, nós vamos trazer à tona um assunto polêmico. Hades, Deus do submundo, o senhor dos mortos, soberano de muitos, o salvador dos mortos, a riqueza. O manjador dos Paranauê. Acho que essa é uma versão que dá para você explicar bem o que o Hades é, porque é o cara que manja de tudo dos Paranauê. Apesar de na parte de Hércules ser no filme de Hércules, aquele negócio da Disney, ser um cara totalmente caricato, quando você lê a mitologia dele, você vê que o cara, aquele que fica do canto dele, é casado, tem filho, tem uma progressão, é o que tem futuro naquela porra toda. Hades, um homem de família. Nossa, eu acho nunca, nunca, nunca pensei que eu fosse ouvir Hades e homem de família na mesma frase. Ah, mas se você pensar, pô, o cara tem um puta futuro, tem dois filhos aí, criado, É tá aí na rei de um atividade. reino só dele, né? Trabalha. Ele é um dos únicos deuses que trabalham. Pois é, não é? Ele não é que nem. Ah, eu acho que Poseidon deve trabalhar também, mas Zeus é um cara que fica o dia inteiro coçando com o lápis até fazer ferida, né? Não, depois que você vê aquele negócio assim, tipo, os hábitos que o Zeus ele pegou quando ele entrou nos Estados Unidos era o quê? Assistir reality show. Tá lá Hades e Poseidon nos seus respectivos reinos e Zeus tá assistindo Big Brother. É, não é? Ele, que nem você tinha dito no podcast passado, ele é realmente o rei coxinha dessa porra. Ele é o Rei Coxinha, cara. Eu tô falando, ninguém acredita em mim, velho. Ele é o Rei Coxinha. Ó, Zeus só teve a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Quando todos os irmãos dele já tinham sido devorados por Cronos, Rhea finalmente decidiu pensar: ah, não, meu caçula, vou trocar ele por uma pedra. E assim Zeus se tornou o assassino do próprio pai e salvou todos os outros irmãos que já tinham sido devorados. É, pelo jeito, o Cronos ele curtia um baby beef ainda, mas se fossem os próprios filhos dele, né? É, e não, e o pior é que assim, primeiro ele devorou as meninas, a Hestia, a Deméter e a Hera. Aí depois foi Hades e Poseidon. Aí a Rhea viu, né? Não, dá mais, gente. Já deu o que tinha que dar, né? Porra. Minha Porra, né? filha, isso dá um processo. Aliás, seria uma boa ter um deus advogado, já pensou? É Phoenix Wright, se morrer, vai virar um deus do Olimpo. Pronto. Alguém tem que colocar a ordem naquela porra. Nada, eu acho que Hermes daria um bom advogado no Olimpo, cara. Não, Hermes não vai dar um bom advogado, eu discordo. Joga na roda, tradutora. Por que Hermes não vai dar um bom advogado? Porque a advocacia é uma profissão nobre. Foi criada pra ser, levada a sério. É uma profissão onde você decide o destino de outras pessoas e resolve litígios entre as partes. Se você. Hermes não leva porra nenhuma a sério. Nunca. Ele seria mais bem interpretado com um chapéu de palhaço na cabeça. Ele não daria um bom advogado, não. Eu acho, eu resento isso como um xingamento à profissão. Em minha defesa, só posso dizer que eu não estava tentando fazer um elogio à profissão. Mas enfim, né? Vamos lá. Hades é um deus muito lembrado por uma de suas primeiras histórias, que foi a história de quando ele desposou Perséfone contra a vontade de Perséfone inicialmente. Depois ela curtiu. Aí aquele assim, menino, você vai comigo. O quê? Depois de 2 anos, ah, aqui tá bom. É, não, aqui é legal. Até que, né, a gente podia fazer uma redecoração, assim, né? Podia ter um jardim aqui, né? Mas a gente tá no submundo. Jardim? Oi? Por que você não pode ter um Olimpo aqui? Só porque Zeus tem lá em cima, você não pode ter aqui, não. Porque... Eu tô imaginando a Persephone, tipo, botando ordem no barraco, tá ligado? Nossa. O Caronte tá ouvindo o Hades, a Persephone, tipo, fala outra coisa, ele faz o que a Persephone tá mandando, porque ele sabe como as coisas funcionam lá no submundo. Pois é. Mas enfim, voltando ao mito de Hades. Uma coisa que as pessoas não sabem, ou ignoram eventualmente, é que Afrodite teve participação nessa história. Na verdade, a participação dela resumiu-se a uma única coisa. Estava lá, Afrodite, sentada em uma montanha, junto com seu filho, Eros, que, caso vocês não se lembrem, é o Cupido grego. Daí ela viu Hades passando. E daí ela deve ter batido o cotovelo assim em Eros e falado: ó, duvido você atirar uma flecha de amor em Hades. Duvido. Te dou 10 contos se você fizer isso. Te dou 10 dracmas se você conseguir fazer esse negócio pra mim. E Eros topou. Só que... O que aconteceu? Perséfone tava lá perto. Tipo, num lindo campo de flores, como uma linda mocinha. Oh. Uma jovem camponesa de coração puro que ia todos os dias ao bosque colher lenha. Porque a Chaves te ensina que lenha se colhe. Mas enfim. E daí Hades foi flechado pela flecha do amor de Eros. E ele viu Perséfone. E ele se apaixonou imediatamente pela própria sobrinha e a raptou. E foi embora. Ah. Tipo, mas pra quem conhece Zeus pegar a sobrinha, tá... Ah, não, né? Pra quem conhece Zeus pegar a sobrinha é sussa, né? É tipo zona segura, tá ligado? Menos isso. Hades provavelmente, neste momento, postou em seu Facebook: partiu submundo. Ele picou a mula com Perséfone, tipo, no ombro, feito um saco de batata, imagino eu. Você vê que, tipo, Persephone nesse momento só manda o positivo, hashtag LOL, hashtag sequestrada, tá ligado? Isso, hashtag LOL, hashtag sequestrada, hashtag WTF. Hashtag me botaram no braço e correram. É. Demeter, obviamente, não ficou muito feliz, porque era a filhinha dela, a menininha dela, tipo, o amorzinho dela. E tá aí. O que aconteceu? Demeter, ela tentou até perseguir Hades, mas ela perde o rastro dele quando ela chega na beira de um rio. E daí, como Demeter é uma pessoa assim com muita noção de retribuição e justiça, ela amaldiçoa toda a terra e o gado morre. Capim! O gado deve ter ficado muito feliz com essa escolha. Nossa... Hades estava lá no submundo, de repente começou a aparecer um monte de vaca. Ele ficou com aquela cara de: que porra é essa, velho? Porra, isso aqui não é boi, não. Eu tô imaginando a Demeter fazendo isso e chega o Tony Ramos no submundo. Desculpe, você não vai perguntar se a carne é friboi? Ai, por favor, prossiga. Tá bom. E daí, já que Demeter não tinha conseguido nada sozinha, ela vai até Zeus, o rei coxinha, e vira: ó, Zeus, não vai dar. Hades sequestrou a nossa filha. Zeus já não devia nem saber mais que filha ela tava falando. Mas enfim, não, como assim? Ele sequestrou a Persephone? Tipo, puta merda, e agora? O que, que a gente vai fazer? Quanto mais eu ouço a parte coxinha de Zeus, mais eu acho que ele é o sistema de atendimento ao cliente do Olimpo. Porque todo mundo vai reclamar pra ele aquela porra. Né? E daí o que que acontece? A dizer assim pra ela, não, ó. Sossegado. Mas... ela só vai poder voltar pro Olimpo se ela não tiver comido nada no submundo. E foi aí que a porca torceu o rabo, porque Hades já tinha dado pra Perséfone sementes de romã. E daí, em alguns mitos, eles dizem que a Perséfone deve permanecer no submundo pra cada semente de romã que ela tinha comido, que eram 6. E assim foram feitas as estações do ano. No tempo em que a Perséfone passava no Olimpo com a mãe, você tinha a primavera e o verão. Quando ela estava no submundo com o marido, você tem o inverno. O outono morreu aí no meio. É o outono que se foda, né? É. O outono é o Amapá das estações, relaxa. O outono era consequência do inverno, assim. O outono chegou, ninguém reclamou que ele tava ali. Ele ficou. Vamos tentar romantizar o outono. O outono era quando a filha de Deméter tinha acabado de voltar para o submundo. E Deméter estava ficando cada vez mais triste. E ela, porque ela ia progressivamente ficando mais triste, o mundo ficava mais escuro até o inverno. Nossa. Bota uma música mexicana pra Demeter, né? Coitada da Demeter, eu quase fiquei com pena dela agora. Tem que romantizar aqui, mas a minha irmã começou a me xingar. Normal, ela tá aí pra isso. Isso resume bem um dos primeiros mitos de Hades. Mas Hades é um cara popular, assim. Ele é citado em várias histórias. Tipo, muitas, muitas, muitas histórias com ele mesmo. Eu acho que o mito de Hades mais famoso de todos é o mito de Orfeu. Sim, mito de Orfeu. Um dos casos que mais, que mais é conhecido, tanto sua passagem em animes, sua... história contada, tipo, um dos cultos mais ditos, assim, sobre Hades, no caso. Bom, Hades e o culto de... O que acontece? Nessa história tem um filho... O Orfeu, no caso, ele é um filho de Apolo. Ele ganhou do pai uma lira e ele tomava com uma perfeição e encanto que até as pedras se comoviam, segundo os contos. E embora não consiga imaginar muito bem, uma pedra se comovendo, né? Tipo, uma mão no coração. Fica... Um tal técnico. O que acontece? Orfeu, ele se casou com Eurídice, mas depois de muito tempo fugindo do assédio do pastor Aristeu, a Eurídice, ela morreu picada por uma cobra, então ela foi pro submundo, porque ela morreu, no caso. Orfeu, que é filho de Apolo, ele decidiu descer até o submundo e decidiu ter um Eero com Hades e Perséfone. Hades e Perséfone ficava meio, ela morreu, velho. Isso é a lei natural das coisas. A alma dela vai vir pra cá depois da morte dela. O que você pode fazer, tipo, pra mudar isso? Orfeu entoou um canto tão fascinante perante a Hades e Perséfone que dizem as histórias, e esse é o momento que você fica com a mão no coração, que os fantasmas derramaram lágrimas. O abutre naquela hora, aquele abutre que... ataca o fígado de Prometeu todos os dias, ele parou por um momento depois de escutar essa música. Até Sísifo parou de rolar a pedra pela montanha e ficou sentado nela para ouvir a música. As Danaides pararam de recolher água, entre outras coisas. Ele causou o caos por causa da porra dessa música. Ele despertou todo mundo no submundo. Ah, não foi bem o caos. Na verdade, a música dele era uma música tão linda que por um momento ela confortou a todos. Todos ficaram felizes. Sim, no caso foi mais pra mostrar o alcance que a música dele teve de comoção. Então, os soberanos do submundo, eles também se comoveram, e eles concederam o desejo de trazer de volta a vida de Eurídice, com a condição de que, ele fugindo com ela do submundo, ele não olhasse uma vez pra ela até ele sair dos domínios do deus. É, nesse Orfeu ele tomava o caminho à frente, com Eurídice atrás dele, guiando os passos do amado. É, e então, tipo, por uma distração ocorrida, e aí tem várias histórias e mitos de do que aconteceu essa distração, Orfeu acabou olhando pra trás, e Eurídice morreu mais uma vez. Que uma marido de triste. Merda, né? Pô, você tem uma chance de ser... É, ele meio que desperdiçou. Em algumas histórias a Eurídice morre de novo, em outras histórias ela vira pedra. Enfim, isso varia de mito pra mito. Sim. Mas é uma história bastante. O Orfeu, ele conseguiu com a habilidade dele uma coisa única na história de todo o Olimpo. Nenhum semideus ou deus assim conseguiu encantar Hades. Foi uma oportunidade única que ele conseguiu. E Hades foi bem justo, tipo, deixando essa norma pra ele. Ah, sim. É que, na verdade, em alguns mitos também, Hades sacaneou Orfeu. Ele faz alguma coisa pra que ele olhe pra trás. Sim. Mas, enfim. Vamos continuar pensando que Hades é um cara justo e bacana, né? Vamos eleger Hades pra presidente. Isso, Hades pra presidente. Nossa, danou-se, velho. E é tão justo, bacana, que a... ele tinha sofrimentos infernais muito, muito legais. Ele era extremamente criativo também. Puta, ele era criativo pra caramba, velho. Plutão, sendo a contraparte romana de Hades, é um deus mais organizado, ele é mais... militar, ele é um cara mais disciplinado e mais... guerreiro, né, de certa forma. Sim, mais guerreiro, ele é mais da guerra. E ao contrário de Hades, que normalmente só é lembrado como deus do submundo, o Plutão, ele também é associado ao dinheiro. Na verdade, Plutão, ele é muito mais referido como o deus da riqueza do que como o deus do submundo, embora tanto Hades quanto ele exerçam as duas funções. Que é uma coisa interessante de você, enfim, parar pra pensar, levando em conta a própria sociedade romana em si. E no caso também foi uma maneira... Isso é pessoal, mas uma maneira que eu achei que o Riordan resolveu de maneira bem didática também de mostrar as outras qualidades dos deuses. Por exemplo, Dioniso, que nem ele aparece nas histórias, ele também aparece como foi importante mostrar o deus da loucura, tipo, de como ele salvou o Chris Rodrigues. No caso de Plutão, uma coisa que é interessante é que ele exibe uma outra possibilidade das qualidades de Deus, que é, no caso, a habilidade que a Hazel tem, a habilidade dela detectar jazidas de metal e ouro, que, por tudo que está debaixo da Terra, seria o reino de Hades. Então, qualquer material precioso que estivesse debaixo dessa Terra, que seriam as riquezas, às vezes seria a Apta Verde, que é um outro lado de Hades que as pessoas talvez não se identifiquem tanto. O que nos leva ao nosso próximo gancho, a família de Hades. Hades e suas relações. Hades e suas relações encompassam as relações de infiéis de Persephone? Pois é, porque Hades é incrível, mas quando você para analisar tudo e ver a história de Hades, você percebe que Hades é tipo o deus mais fiel de todo o Olimpo. Assim, a história oficial, todo, né? O Olimpo. Oi? A história oficial, não a Percy Jackson. Ah, sim, a história oficial. Mas mesmo se você for levar Percy Jackson em conta, ele foi o único deus que levou a sério o acordo dos três grandes de não ter mais filhos depois da Segunda Guerra Mundial. Todos os filhos de Hades, enfim, a Bianca, o Nico e a Hazel, nasceram antes do final da Segunda Guerra. Sim. No caso, o que você pode achar que seja talvez meio ruim de Hades, mas eu não acho que seja tanto, é que ele nunca quebra nenhuma regra. Mas exatamente isso, ele não quebra nenhuma regra jurada pelo Steve. Acontece que, se nesse juramento tiver qualquer brecha ou falha, Hades não sente problema nenhum em fazer aquilo. Tipo, porra, prometi isso, mas isso eu não prometi fazer, não. É não fazer. Então dane-se, ele vai lá e faz. É um deus justo, de certa forma. Eu não acho isso errado. É, não, é bem justo, na verdade. Essa questão de Hades me lembra muito aquela magia em D&D. Desejo. Você pode pedir o que você quiser pra ela, mas você tem que saber como pedir. Exato. Tipo Orfeu. Orfeu foi lá e falou: ah, não, chefia, faz favor, solta minha esposa, né? Não foi justa a maneira como ela morreu. A divisora assim pra ele falou: não, caralho, é a ordem natural das coisas. Aí Orfeu foi lá, tocou a lira, tal, Hades ficou comovida, a Persephone provavelmente falou: ah, bem, quebra essa, vai. Aí Hades: ah, tá bom, tá bom, tá bom. Mas Orfeu devia ter dito, tipo, ó, eu quero que você devolva a minha esposa, que você não nos sacaneie quando estivermos saindo daqui, que os seus auxiliares não nos sacaneiem e que você jure tudo isso pra Lestige. Tem que ser a lista completa, cara. Você tem que ver bem os poréns, né? Você vai ponteando. E isso, e mais isso, deixa eu ver. Ah, isso. Pronto. Ah, e aquilo ali também. Não vai dar, não vai rolar. Só pra garantir, pra dar uma proteção extra. Né? Just in case, né? Mas, enfim, com Persephone, é dito que Hades teve a Macária. Sim. Que também é conhecida como a deusa da boa morte. Que na verdade nada mais é do que a deusa da morte feliz. Ela levava a alma. Eu me pergunto como existe morte feliz. Ah, sempre que eu penso em morte feliz, eu me lembro da morte da Rose, velhinha, em Titanic. Ela morre dormindo quentinha na cama. Aham. A Macária não era vista pelos mortais, por causa dos poderes que ela tinha herdado do pai. Mas sempre que ela levava uma alma mortal de maneira calma e, enfim, em paz, as pessoas podiam sentir um aroma doce no lugar. Ou seja, de um lado ela tem a herança de Hades, do outro lado ela tem a herança de Persephone, então tá tudo certo. Outra, a filha perfeita, né? É a filha que uniu os dois. Os dois deuses. É aquela filha que a Persephone olhou assim, tá? Tipo, ó, oh, olha a nossa filhucha ali. A nossa filhucha. Feliz e contente com os aromas, olha lá, amor. Ai, querido, ela tem cheiro de flor que nem eu. É, chuchuzinho. Enfim. Eu imaginando a Persephone chorando do lado de Mo, isso não daria certo. Mo. Mo. Momô. Pelo amor de Deus, não. Não, para com isso, que eu tenho um ataque anafilático. Dessa vez eu tenho que concordar com a tradutora. Melinoe, na mitologia grega, ela é a deusa dos fantasmas e também das oferendas e cerimônias fúnebres, que seria vulgo, ela é a deusa dos velórios, digamos assim, além dos fantasmas. É, tipo isso. Dizia que todas as noites a Melinoe ela vagava pela terra com uma legião de fantasmas, assustando todos que passassem pelo seu caminho. Ao contrário, tipo, da Macária, ela é uma deusa que ela realmente ia pro mundo humano, acompanhada dos seus fantasmas, e assustando todo mundo, e que seria uma das razões pelas quais os cães ladram sem motivo nenhum durante a noite. Coitado dos dogs, velho. Pô, né? Os dogs estão lá dormindo na boa. Melinoe é a deusa dos Paranauê fantasmas sem noção, tá ligado? Aquela que você encontra na Augusta das 2 da manhã e você fala, não, eu tô vendo coisa. Sim. Aqui na referência tem lendas que diz que ela é filha de Zeus. Sim. Perséfone. Sim. Pô, Zeus não perdoa ninguém, velho, porra. Não, Zeus não perdoa ninguém, cara. Porra, Perséfone é a filha dele, é casada e ainda assim ele dá em cima da bichinha. E ele nem foi o Sérgio seduzindo ela. Ele se metamorfoseou em Hades e daí e comeu a garota. Pobrezinha. Pois é. Ela achando que tava assim, ah tá, tô com meu marido, na boa, assim, sabe? Finalmente, ele parou de falar que tinha dor de cabeça. olha, a última coisa que eu imagino é a Hades dizendo pra Perséfone que tá com dor de cabeça, cara. Ao contrário, é a primeira, porque ele é o deus mais trabalhador. E nós sabemos do Percy Jackson que ele tá sempre com dor de cabeça e com problemas por causa de todas as contas que o submundo gera. Ah, sim, isso é verdade. Você então é a primeira coisa que ele tá imagino, trabalhando. Que assim, à noite, mô, vamos lá. E ele, ah, tô com dor de cabeça. Tipo, ah, Persephone, me deixa, vira pro lado e dorme, né? Você vê o coitado do Hades, ele vai lá, trabalha, faz a porra do submundo lá, tipo, enquanto ele tá fora, tipo, o Zeus se passa por ele, tá ligado? Tipo, furada de olho master do Zeus. Nossa. Isso porque nem furou o olho, né? Tipo, oi amor, você voltou mais cedo hoje? Não, não voltei. Ah, mas você tava aqui mais cedo? Não, não tava. Não, não tava. Ah, mas foi tão bom, né? Tipo, não. Tipo, aí a Hades faz aquela cara de puta merda, Zeus. Ele já sente aquela coceira na testa. Tipo, daí, alguns dias depois, vai lá. Amor, tô grávida. Grávida do quê? Mas como? Não com nada. Eu tô com dor de cabeça há mais de 6 meses. Gente. Casos de família no Olimpo. Qual que é a última filha do... A última filha mais famosa no caso de Hades que você pode citar, por exemplo? Ah, na verdade não é filha. É, na verdade é um filho. E é o Zagreu. Também é, de certa forma, na verdade, associado como sendo filho de Zeus. Mas, pô, por favor... Que é isso? Ele tá adotando a filharia de Zeus agora, velho? Por favor, tradutora. Zagreu é filho de Zeus e Perséfone. Porque a pobre Perséfone, quando ainda era virgem, foi o Zeus que foi lá e violentou a garota na forma de uma cobra, ou alguns outros... Alguns mitos dizem que um dragão. Rapaz, um dragão, velho. Que isso? Isso tá parecendo esse foda de tantas formas. Daí Zeus tá parecendo freak porn. Isso não tá parecendo coisa de Zeus, tá parecendo coisa de Poseidon. Pois é. Certeza que Poseidon deu a ideia, tá ligado? Não, vai lá, Zeus, é legal, da hora. Dragão, velho. É da hora, vai lá. É, daí o Zagreu. Pobrezinho nasceu feio, ele nasceu com chifres. Daí ele sobe o Olimpo e pega os raios de Zeus. Era, mais uma vez, era pra mostrar quem manda nessa merda. Manda que os titãs destruam. Mas ele se transforma num touro para fugir. Mas foi pego e destroçado pelos inimigos. Você tem tanto animal pra fugir, você pode ser uma lebre, você pode ser um guepardo. O cara escolhe um touro. Ah, mas devia ser a forma que ele tinha herdado do pai dele, porque Zeus já tinha se transformado em touros outras vezes. É. E também, mais uma vez mostrando o que era, só amaldiçoou um outro filho de Zeus só porque ele era feio. Pois é. A mulher mais elitista. Todo mundo tem que ser American Next Top Model pra ela agora. Puta, falou tudo. Era a elitista. Eu fiquei imaginando o Efesto numa passarela agora, ia ser uma visão tão deturpante, cara. Nossa senhora, não faz isso não, Frank. Tá muito cedo ainda. Eu não tive tempo de beber o suficiente pra suportar essa visão. Eu também não, então vamos prosseguir. Por favor, tradutora, continue. Continuando. Zagreu é um avatar de Dionísio, uma reencarnação do deus do vinho. Isso eu não entendi. Bem, seja... Whatever, né? É, whatever. Isso ficou meio mal explicado mesmo. É que nessa parte daí, o Zagreu, o que acontece? Teve. Na guerra que teve entre os titãs, quando o Dionísio ele se transmutou no touro, ele foi morto pelos titãs, enquanto a carne dele era devorada, Zeus chegou lá pra salvar o irmão dele. O filho dele, aliás, desculpa. E conseguiu salvar o coração dele. No caso, essa morte liga o Dioniso ao submundo. O Zagreu, ele nasceu da mortal Semele, só que no caso ele nasceu a partir do coração de Dioniso. O Dioniso depois retornou, mas no caso seria como se fosse o filho do Dioniso exatamente por essa parte. Por causa que Dioniso, na primeira guerra dos titãs, ele foi quase morto. Quando ele se transformou num touro pra fugir, ele foi pego, destroçado, cozinhado, devorado pelos inimigos. Exatamente, ficaram de fazer um filé mignon com Dioniso. Meu Deus. Com Dioniso não, com os Zagreus. Ah, é, com os Zagreus, desculpa. Daí Zeus interveio e dispersando os titãs e salvou o coração do jovem, Deus, que ainda pulsava. Daí ele deu o coração dos jovens pra mortal Semele. Daí, da mortal comeu o coração, nasce o filho do Zeus com a princesa, que é Dionísio, o deus do vinho. Ainda se diz que conta-se que das lágrimas do jovem Deus foi criada a humanidade. Só um parênteses. Que coisa mais estranha. A Semele tá lá, tipo, vivendo a vida dela, de princesa, cuidando, fazendo as unhas e pintando os cabelos. Daí chega um cara e fala, come. Um coração pulsando vivo. E ela vai lá e come, cara. Aí uma proposta que você nunca ouve no dia a dia, né? Imagina, olha, eu entendo de comer carne, gostar de carne crua. Eu gosto muito de comer carne mal passada. Ainda tem a piada de comer carne. Você tem que comer o carne enquanto o boi ainda tá berrando. Meu Deus do céu. Nota mental, tipo, pense muito bem antes de ir nos rolê com a tradutora, velho. Mas isso aqui, meu, o coração pulsando do cara. E ele. A menina vai lá e come. Olha, você tem um deus muito poderoso olhando, né, pra você falar, come. Você, tipo, fica meio com um certo gacho. Gente, um exemplo um pouco mais recente pra todo mundo. Daenerys Targaryen e Khal Drogo. Ó, mulher, come esse coração aí que o nosso filho, ó. E ela comeu a droga de um coração de um cavalo. Cru! Gente. Fio. Ah, mas ele não tava pulsando. Não, imagina você tá olhando pra uma comida que se mexe, velho. Você fala, pô, que é essa? Essa é a questão, o cara tava pulsando, cara. Ok, talvez ele não estivesse pulsando quando ela tava comendo, mas tava pulsando quando foi tirado do cavalo. Mas vamos supor que Guerra de Tronos não é um bom exemplo pra quase nada. Tá? É um pouco extremo, né? Você vê, tipo, tem alguns deuses que eles nascem de umas certas formas meio. Meio pouco ortodoxas, né? Dionísio, que nem você acabou de falar, tem Afrodite, que teve. A gente comentou no segundo podcast, tipo, a maneira única como ela nasceu. Sim. E Atena, que nasceu do grande parceiro de Zeus. É. Porque Zeus é um cara estranho. Não mais do que Poseidon, mas ele é. Se ele se junta a Zeus com um conselho de Poseidon, acabou a vida. Mano, já era. GG, velho. GG. GG nada, velho. BG. Nada, Mano. Gírias de League of Legends à parte. A gente tem outro pedaço da família de Hades. Aí que o Riordan resolveu criar, são os filhos semideuses de Hades. Porque Hades, ele era um cara fiel a Perséfone e tal, ele nunca ficou com nenhuma outra deusa. Mas sabe como é, né? Ela lá no Olimpo, ia ter que passar 6 meses sem ela. 6 meses é muito tempo, né, gente? Pois é. Então. Perséfone com um pau de macarrão na mão não vai colar. Nossa. Não vai colar. Enfim. Então, Hades, na verdade, que os deuses, eles entram. Os deuses masculinos, eles pensam entre si. Ó, tá. Dá problema quando a gente trai as nossas esposas com outras deusas ou ninfas, etc. Dá. Agora, mas ó, vem cá. Humanas, mortais, é jogo limpo, jogo limpo. Né, aparentemente é assim que eles pensam. Pois é. Hades é um cara de filho ilustres, velho. Ele é, pelas dicas que o autor, né, que o Riordan deu nos livros de Percy Jackson, a gente pode supor, e enfim, assumir, que Hades é filho do Rasputin. É, filho, ó. Nossa, viajei. Nossa. Nossa. Que Hades é pai do Rasputin. O Rasputin. As pessoas que assistiram Anastácia vão se lembrar dele também. Grigori Rasputin. Grande Rasputin. E que ele também é pai de Hitler. Não, dele ser pai do Rasputin tudo bem, mas depois assim, eu fiquei imaginando aquela cena assim: In Russia, Hades is our son. Né? Isso, porque o Rasputin, né? Porque a reversal russa, cara. A reversal russa pensa. Na Rússia, os deuses são os nossos filhos, não somos nós que somos filhos deles. Gente do céu, ainda bem que nós não temos semideuses russos até agora, na história. Puta, não dá ideia pro Riordan, cara. Ele já botou um chinês na parada. Sino-canadense. Um tá, válido, mas... Também botou um mexicano também na parada, um descendente de mexicano, que é o Léo. Vai virar daquilo dali já, tipo, uma coisa... Uma globalização. Você esqueceu a Piper, que é meio indígena. É meio Cherokee, né? É. Ah, vem cá, ele é a favor da união das nações. É, ele é a favor da diversidade cultural, eu acho isso muito bacana. Do ponto brasileiro, porque afinal de contas, no último livro dele lá da série dos Olimpianos, Cronos cortou a bandeira do Brasil! É! Mano, eu fico em puta, por que a bandeira do Brasil? Essa porra desse livro vai pro mundo inteiro. Você não podia ter cortado a bandeira de outro lugar, mas não, por que do Brasil? Ah, não, mas eu fico bem feliz, cara, com o Riordan, porque ele é um dos poucos que lembra que o Brasil existe. É verdade. Que deprimente isso, cara. É verdade. Ah, mas nas crônicas dos Kane, ele até fala que existe um gnomo de magia em São Paulo. Cara, ele sabe o que é São Paulo e ele sabe que, tipo, São Paulo é a cidade de maior importância no Brasil, mesmo não sendo a capital. Pois é. Me deu orgulho agora de morar em São Paulo. Ô, Kutrider, obrigada, viu? Disponha, okay. Tradutora, nós estamos aqui pra isso. Meu coraçãozinho paulistano tá batendo forte. É. O meu também. Você vê o orgulho no coração. Mas então, né, tirando esses filhos ilustres de Hades, e a gente tem o Nico e a Bianca de Ângelo, que são semideuses bem importantes até na primeira temporada, né, na primeira saga do Riordan, que é o Percy Jackson e os Olimpianos. Bianca e o Nico, filhos de Hades, o Percy os conhece no terceiro livro. E o Nico ainda é um pivete, a Bianca é um pouquinho mais velha. Não que o Percy seja especialmente muito mais velho do que os dois a essa altura do campeonato na história. Ele deve ter uns 3 anos a mais do que o Nico só. E rola uma relação meio complicada entre Hades e os próprios filhos. Primeiro porque Hades, inegavelmente, gosta pra caramba de Perséfone. Ele deu as escapadinhas dele, né? Ninguém é de ferro. Sabe como é, né? Situação toda, rola muita tensão, são aquelas contas do submundo que nunca batem. Perséfone só descendo a caçarola. O pau de macarrão divino nele. Enfim. E na saga dos heróis do Olimpo, você descobre que Hades, na verdade... Bom, óbvio, Hades teve outros filhos antes do Nico e da Bianca. E o Nico de Ângelo buscando trazer a própria irmã de volta à vida, aproveitando que as portas da morte estavam abertas, porque ele não é bobo nem nada. Tipo, life chance, assim. O Deus... Once in a lifetime. É, once in a lifetime. O Deus dos mortos sumiu. Tipo, Thanatos tava away do Skype, ninguém sabia onde ele tava, ninguém tinha visto ele. Ixi, portas isso... da morte abertas. Todo mundo voltando pra vida... Voltando à vida a qualquer momento. Thanatos, no momento, o Carmen San Diego da vida dele. Né? Nico, que não é bobo nem nada, né? Ah, por que não tentar, né? E daí ele parte em busca da Bianca. Não encontra ela. Ele... É dito que ela provavelmente... Caso ela reencarnou. É. É dito que ela provavelmente partiu pra reencarnar. Hashtag partiu reencarnação. Hashtag partiu reencarnação. E daí ele encontra a Hazel. E ele traz a Hazel de volta à vida. A Hazel tinha morrido muito, muito, muito tempo antes. No Alasca. Não foi uma das mortes mais... Não foi uma morte feliz. Foi uma das mortes mais aguerridas... que aconteceu, foi uma das poucas personagens na saga do Riordan que morreu e retornou. Também, no caso, teve uma romana lá, tipo. Mas enfim, no caso a Hazel, ela foi uma das poucas pessoas que teve que conseguiu sair pelas portas pelos portões da morte. Porque Thanatos estava decidindo que o Alasca era um bom lugar para se viver até então. É, na verdade ele não estava decidindo, né? Tinham decidido isso por ele, ele não estava muito feliz, nem muito satisfeito com a situação. Imaginei ele depois mandando para Persephone, agora eu sei o que você sentiu. Né, tipo, ô Persephone, eu simpatizo com a tua causa. Mas, enfim. Tarde demais, Thanatos. É, tarde demais, Thanatos. Agora eu já tô até acostumado com essa merda. Enfim. Então, só uma pergunta. Se as portas da morte estavam abertas e todo mundo estava voltando à vida, certo? E a Silena e o Beckendorf? Ué. Porque você tem que ver também que tem certas pessoas que acham que voltar à vida já não é mais uma escolha. Silena e Beckendorf decidiram que eles queriam aproveitar o resto da vida dele no Elysium, de boa. Se você der essa chance de voltar à vida pra todas as pessoas, nem todos vão querer voltar. É, alguns semideuses estão muito bem no Elísio. A Hazel, na verdade, ela tava nos Campos Asfódelos, porque ela tinha feito um acordo pra que a mãe dela tivesse uma pós-vida melhor do que a dela. Em custa da sua própria estada no Elísio. Em vez dela ir pros Campos de Punição, ela decidiu balancear as coisas. Sim. Porque senão a mãe da Hazel ia se ferrar sumariamente. E como a Hazel, ela nunca... A afinidade dela com Hades é baixa, é extremamente baixa. Na primeira vida... na verdade, não com Hades, né? Plutão. Na primeira vida dela, ela só viu Plutão duas vezes. E ela não sabia que ele era Plutão. Apesar de ter uma leve noção de que ele era o pai dela. Meu pai. Meu pai. E desde que os heróis do Olimpo começou e a Hazel é citada, ela nunca pediu nada pra Plutão. Tipo, ela nunca rezou pra Plutão. Ela é uma das poucas deusas que não teve... Depois do caso que ela voltou na segunda... É das semideusas que teve... Tipo, na era atual, tipo, na linha de tempo atual, que nunca viu o pai. No caso, você entende depois que é uma proteção que Hades acabou dando pra ela, pra que ela não fosse... pra que ela não morresse de novo, mas... E mesmo porque a Hazel também não faz tanta questão. Mas, no caso, ela é uma das poucas personagens que não viu o pai dela. Pelo menos depois que ela se tornou, tipo, uma guerreira, digamos assim. Sim. E, enfim, o que eu acho interessante de ver é que, provavelmente por serem poucos, os filhos de Hades, enfim, e Plutão, são crianças muito unidas entre si. Então, quando a Hazel, no Marca de Atena, descobre que deu merda com o Nico, ela fica assim, naquela ânsia de ir atrás dele de qualquer jeito e ajudar o irmão dela e tal. Também rola aquela coisa de, não, foi ele que me trouxe de volta à vida, tipo, eu tenho que ir atrás dele. Mas os filhos de Hades, eles são crianças assim, bem, bem, bem unidas. É, rola uma irmandade entre os filhos de Hades ou Plutão, por causa que é maior do que todos os deuses romanos e gregos na história, mesmo Poseidon, que no caso o Percy sente vergonha do Tyson, e também depois dos Paranauê do Poseidon, eu acho que é uma boa Percy não querer saber quem são todos os irmãos dele. Mas, de qualquer forma, é uma boa política, né? Não dá pra se negar isso. Basta dizer que o Percy é o lado normal da família. O único lado, né? O Percy é o lado normal da família. Pois é, né? Ele tem a seguinte teoria: Frank Tyson, minha família. O resto, ignore e siga em frente. É, just walk away. Pois é, né? É, mas é, os filhos de Hades, enfim, não é aquela coisa que nem é... Que nem, por exemplo, são os filhos de Atena, que tem tantos, velho, que... Ah, meus irmãos, tudo aí, que se foda. Os filhos de Afrodite também. Os filhos de Afrodite ainda são piores, porque é um atirando o salto da Prada na testa do outro. Você olha assim e fala, puta merda, meu irmão. É. Ou então o chalé de Hermes, né, cara? Que você nunca sabe quando seu irmão vai roubar seu Nintendo DS. E você nunca sabe quando seu irmão é seu irmão de verdade, né? Tipo, é, porque... você é meu irmão, você não é? Como é que fica essa parada aí, velho? É, porque mas, fica todo mundo no chalé de Hermes. Todo mundo. Todo mundo é muita gente. Muito. Apesar que isso exponencialmente foi uma coisa que melhorou quando o Percy chamou Zeus na chinça e falou: ó, véi, não dá esse lance de Deus não assumir o filho semideus. Então vamos parar com essa putaria. Percy Jackson, novo ratinho do Olimpo. É tipo assim, ó, cansei, cansei. Vocês têm que assumir, entendeu? Você fez o filho, tem que assumir. O Percy fez os DNA, tá ligado? Do Onix. Agora depois os três testes de DNA pra todo Deus aqui nessa porra. Nossa senhora, é bem tipo isso mesmo, né? Fazer o quê? É, tava precisando, pô? Porque afinal o Percy fez assim, pô, mano, por que, que a gente vai procurar mandar a conta do o cheque do o nome da vale do alimentação do pequeno moleque? Né? Pra quem é que a gente vai pedir a pensão? Pensão alimentar, é isso que eu queria. Aí tem que saber pra quem a gente vai pedir a pensão. Pois é, né? Senão não rola, senão não dá. E isso basicamente nos dá um resumo sobre Hades. Quem ele é? De onde ele veio? Quais foram seus feitos? Quem são os seus filhos? Para onde ele vai? Ah, essa música de Globo Repórter me lembra todos os bons tempos. É... Só que não... É isso aí, galerinha do mal. Chateou. Galerinha do mal, né? Galerinha do mal. TV Cruz tá indo embora. Nossa, não, pelo amor de Deus. Mas that's all, folks. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse podcast. Não se esqueçam que agora vai começar a votação pro assunto da próxima semana, continuando com a nossa pauta de deuses gregos. Galera, para vocês que estão assistindo esse podcast, a sua opinião é sempre bastante importante pra gente. Foi através da votação que nós decidimos o que trazer do nosso, tipo, de Hades, a história dele, dos filhos dele, como ele é importante pro Olimpo. É o primeiro dos três grandes que a gente faz um podcast. O podcast vai sempre estar lá, agora, tipo, sem na parte do lado como ele foi votado hoje. Se você quiser ver aqui um podcast de algum deus, a história de algum outro deus, alguma coisa relevante ao mundo do Percy Jackson, posta lá, fala com a gente, diz do que você gostou, do que não gostou, aquele esporro, tipo, de sempre, porque a gente sempre quer melhorar isso daqui pra vocês. Sempre esse recado vai ser dado no final do podcast, porque é verdade, nós somos fãs de Percy Jackson e queremos que isso daqui seja relevante para todos os deuses que... Para todos os deuses que curtem essa história toda, esse mundo de Percy Jackson. É isso aí. Nada é mais importante pra gente do que a opinião de vocês. Essa votação sobre Hades, eu tenho que dizer que eu achei que foi meio miada. Tipo, foi uma votação enxuta, vamos dizer assim. Ela teve poucos votos, mas foi o suficiente pra gente poder destacar Hades como o nosso assunto. Mas a gente também recebeu votos pra Zeus, pra Hipnos, Ártemis, Atena... Hefesto também. É, a própria Tic, que é a deusa da sorte, enfim. Fui eu. Porra, tradutora. Toma no cu, velho. Né, caramba. Enfim, né. Votos tendenciosos à parte, esse contato, essa proximidade com vocês que estão prestando atenção na gente é muito importante para nós. Então, por favor, continuem nos acompanhando. E vamos que vamos. E é isso aí, galera. Continuem assistindo, continuem seguindo o nosso site, vendo os capítulos que estão acontecendo. Se você tiver alguma dica de capítulo ou quiser conversar com a gente também, entre em contato. Vamos fazer a Casa de Caixa crescer, tipo, porque é uma coisa muito gostosa quando você mexe no mundo de Percy Jackson. E esperamos ver vocês na próxima semana, tipo, vendo do próximo deus que foi escolhido na votação. É isso aí, nessa mesma bate-hora e neste mesmo bate-canal, com vocês, podcast da Casa de Hecate. Uhum. Psaute!